Evolução. Pô, se vive zanza, zoa, zombou de mim no mundo, morre se enganar. O que dá? Vou provar, te matar. Trabalhar, fabricar, nicotina, me sustentar pra te matar. Essa evolução, me diga, será? Câncer no pulmão, que evolução? Revolução? Quem inspirou? Mary Morrow, John Travolta, o garoto propaganda da Marlboro, tabagismo. O que é isso? O governo faz campanha contra vício. Imagine todos parando com cigarro. Se o tabaco é renda sustentável, gera emprego, aumenta o PIB, produto de importação, porque para a tolice fazem mídia, é a fita, a soma é multiplicar, é o que vinga. 10 morrem de câncer, somente o que para 20 já nascei, soprando fumaça. Ter discípulos novos, bem mais que o céu. Seguiu pena que numa conseguiu pegar. Credo genética, células conseguiu multiplicar. Visível fome, pestes, fazendo testes. Comanda a vida assim como quer. Muitos jovens perdem a fé. Ter aporto de inocentes pra salvar outro ser. A tendência é de ver uma vida falhar. A tecnologia novamente clonar. Brincam e negam a existência de Deus. A evolução está aí, pergunte aos judeus. Não negam a causa da dor. A matança foi questão de raça, classe e cor. Maremotos, terremotos, queimadas, extermínio, compilação de fóssil. Eu não sei, no limite a raça humana se autodesfez. Sei, talvez, quem sabe o tempo nos ensine como viver. Ser ou não ser, uma evolução. Ser ou não ser, eis a questão. Seres que evoluem, seres superiores, seres humanos, crânios ou impostores. Átomos compostos pra bomba da explosão. Aviões de guerra com nomes santos do mal. Guerra santa que sustenta religiões. Guerra por água, solo, CH2. A atmosfera morreu, já foi previsto. A indústria é nociva e os boi, os assassinos. A era dos seres humanos superdotados. Guerra de só fracasso, fiasco já esperado. Duvido quem no final vai sair vivo. Duvido quem vai nos livrar disto. Duvido responsável se manifestar. Duvido quem do fracasso vai passar. Eu